Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, felizes por estarmos aqui nesta casa, por recomeçarmos o ano e gratos a Deus pela bênção da vida. E vamos nesta manhã refletir sobre o tema responsabilidade do matrimônio ou no matrimônio. É um tema importante até para quem não é casado, quem não é unido a alguém de forma mais intensa, porque se não é, já foi ou será. Porque a experiência da união entre dois seres para viver por um longo período faz parte da evolução de todos os espíritos, né? Então, quem nunca se casou nessa vida, não se preocupe, terá esse problema no futuro. Vamos mudar, terá esse desafio no futuro, porque também não é só problema. Também é o quê? Oportunidade de crescimento espiritual. E quando nós refletimos no tema e nos baseamos hoje, principalmente, numa mensagem do livro SOS Família, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles, ela faz considerações pertinentes ao matrimônio, e vamos dizer, não só aquele casamento formal, mas a qualquer união entre duas pessoas que procuram ter uma vida em comum. Antigamente a gente falaria em casamento, falaria entre homem e mulher. Nos nossos dias, nós vemos uma nova situação, que não é hoje que vamos dizer se é certo ou errado, mas se as pessoas resolveram ter uma vida em comum, seja entre indivíduos de sexos diferentes ou do mesmo sexo, elas deverão levar em conta também esses princípios. Nós vamos considerar essa situação como então necessária evolução do espírito, quando ele se une preferencialmente nesse modelo tradicional que nós temos, o homem e a mulher constituindo ali um casal para iniciar uma vida, iniciar uma família. Quando Kardec abordou com os espíritos a questão da família, do casamento, ele disse que é um progresso na evolução humana. Porque até então nós vivíamos em condições muito parecidas aos dos animais. Quando o homem começou a criar vínculos mais próximos, em que ele começou a criar mais afeto no relacionamento e passou a manter relacionamentos estáveis, isso foi um marco na evolução. Porque veja, para a gente, nós concebemos que nós somos espíritos em evolução, um dia temos que ser espíritos puros. O espírito puro tem o sentimento do amor desenvolvido a uma proporção que nós ainda não conhecemos, porque somos ainda aprendizes dessa situação. Então nós temos uma ideia de que o amor é algo muito assim profundo, muito acolhedor, muito amparador, é um sentimento muito grande. Quem ama alguém já sabe o que é isso, né? E para chegar nesse estágio, nós precisamos, ao longo da evolução humana, ao longo da nossa passagem aqui na Terra, ir estreitando, aprofundando os laços entre nós e alguns indivíduos, para daí um dia, no futuro, a gente poder ampliar isso para todos. Então a gente tem que ver que uma união entre duas pessoas, mesmo que não seja um casamento formalizado, mesmo que seja aquela situação que a pessoa resolve juntar os trapos, como dizia antigamente, né, de viverem juntos, também aí é uma responsabilidade, tanto quanto um casamento formal. Não importa se você casou no civil, se casou no religioso, se apenas juntou com alguém e está vivendo em comum, no fundo é tudo a mesma coisa. A formalidade legal é importante na nossa sociedade, nós devemos respeitá-la, incentivá-la e praticá-la. Mas mesmo que não estejamos formalmente unidos a alguém, mas estamos de fato vivendo com alguém, nós temos que seguir tudo isso que a Joana de Ângeles nos indicou nessa mensagem. Porque na essência, os relacionamentos, eles são todos o que? Iguais perante as leis divinas. Se nós estamos com alguém, estamos para evoluir. Essa deveria ser a primeira preocupação que alguém que tem conhecimento dessa informação que vem do mundo espiritual, dessas instruções, deveria levar em conta quando resolve ou quando está em união com alguém. Levar em conta que o casamento ou a união com alguém é uma oportunidade essencialmente do quê? De evolução espiritual. É uma oportunidade de nós trabalharmos certas características nossas para aprimorá-las. Então, encontrar decepções nos relacionamentos é algo mais do que natural. Encontrar dificuldades no relacionamento é algo mais do que natural na nossa condição espiritual. O problema é que muitas vezes as pessoas, ao se depararem com as dificuldades do relacionamento, e nos últimos anos isso se intensificou muito, elas acabaram o quê? Optando pela separação como uma forma de solução desses conflitos. Não é assim? Até um tempo atrás não existia a possibilidade de um casal se separar. Por questões religiosas, até civis, as pessoas não podiam separar. Uma vez unidas, teriam que manter aquela relação, ainda que fosse totalmente deteriorada. Mas com o progresso das leis, da sociedade, a melhoria da compreensão de que existem situações que são realmente necessárias uma separação, então foi, vamos dizer assim, liberada a prática de separação, de desunião. Só que aí cai no extremo. Da mesma forma que proibir taxativamente um casal de se separar, também liberar e tornar fácil a separação por qualquer razão é o extremo da situação, é o oposto da primeira situação. Né? Separar-se diante das dificuldades é algo que realmente demonstra da parte dos indivíduos o desconhecimento do que significava o casamento. Porque normalmente, quando as pessoas iniciam essa relação, existe um encantamento, né? Existe toda uma expectativa de que seremos felizes no casamento. Seremos felizes na união com alguém. Mas a gente vai descobrir que essa felicidade, ela vai ter um custo para nós. Ela vai ter uma parte que vai depender muito de nós para que ela aconteça em algum momento. E é o que Joana de Ângeles nos adverte ou nos recomenda, atenção, né? Ela diz que o casamento ou a união entre pessoas, em linhas gerais, representa o quê? Reequilíbrio das almas. Então, reequilíbrio quer dizer você estabelecer novamente com alguém uma harmonia. Veja, se equilíbrio, a gente tem até às vezes que explicar o sentido das palavras para podermos entender o que os Espíritos querem dizer. Se equilíbrio é algo que não é perene, equilíbrio é um jogo de forças, é algo que precisa ser mantido. Imagina, ela está dizendo que a união entre duas pessoas é um reequilíbrio. Então vai ter que ter mais empenho ainda para se alcançar a harmonia. E mesmo quando se alcança essa harmonia, esse entrosamento, esse bem-estar na união, ele vai requerer ao longo da nossa vida esforços contínuos. Porque equilíbrio é isso. A gente pensa que atingir o equilíbrio é atingir um estágio de paz e serenidade imperturbável. Não é realidade isso. Equilíbrio é algo que depende muito de um esforço contínuo nosso. Por quê? Qualquer dos nossos relacionamentos podem se degenerar. Qualquer uma das relações que nós temos com as pessoas, e aí extrapola o campo da união conjugal, eles podem se degenerar. Não é? O relacionamento entre mãe e filho, por exemplo. Aquela harmonia quando nasce, é aquele carinho, aquela ternura, a maioria das vezes é assim, não é? Mas ao longo da vida, esse relacionamento não se altera, dependendo da conduta tanto da mãe quanto desse filho? Por quê? Será necessário que cada um dos dois perceba as mudanças que vão ocorrendo à medida que um amadurece, o outro envelhece. Relacionamento entre amigos também se deteriora se não for cuidado? Também. Se nós não desenvolvermos aquelas virtudes de perdão, aceitação, tolerância, compreensão, auxílio, nós podemos se afastar de um amigo, podemos perder os vínculos. Então, o que acontece? Qualquer relacionamento demanda um esforço contínuo do indivíduo. E no relacionamento conjugal, mais ainda. Aí é que está, segundo Joana de Ângeles, um dos grandes problemas. É que as pessoas, quando iniciam um relacionamento, não percebem que, na verdade, não é uma associação perfeita ao casamento. Ela é uma associação fundamentalmente do quê? De reequilíbrio e de edificação das almas, de elevação. Porque numa relação, nós descobrimos muito sobre nós. Nós aprendemos muito sobre o que nós somos. Porque nós somos algo que é o que somos realmente, e somos aquilo que as pessoas pensam que nós somos, e somos o que nós pensamos que nós somos. Para chegar nesse real, leva muitos anos para a gente descobrir. Leva muitas encarnações para a gente se aperceber quem nós somos de fato. Nós temos uma ideia de que, eu sei exatamente quem eu sou. Nós temos uma vaga ideia de quem nós somos. Por quê? Nós não somos capazes de reações imprevisíveis diante de situações novas, situações que antes nunca a gente viveu, e a gente passa por elas, e elas revelam uma faceta da nossa personalidade que até então a gente não sabia. E na relação conjugal, nós somos revelados o tempo todo, tanto para o outro quanto para nós mesmos. E se nós não tivermos a preocupação, a atenção nesse processo de autoconhecimento, se a gente não for compreendendo que somos falíveis, que necessitamos também corrigir atitudes, nós tendemos a degenerar essa relação. Nós tendemos a ir conturbando essa relação e vamos perdendo ali uma grande oportunidade de crescimento. Porque quando algo se revela que somos, não é para que nós apenas digamos assim, eu sou isso mesmo. Não. Quando a vida nos mostra que nós temos alguma característica inferior, é para que mudemos isso em nós, para que trabalhemos, para que exerçamos a força de vontade no intuito de modificar essa disposição. O problema é que quando nós estamos num conflito, num relacionamento conjugal, nós estamos sempre naquela posição de atacar o outro, de dizer, você está errado, você é o responsável, você deve ser quem muda, e dificilmente nós pensamos que somos nós que temos que mudar. Vejam, o que eu estou dizendo é em linhas gerais, porque existem as variações nesse quadro todo. Existem pessoas que estão até por muitos anos já cumprindo fielmente seus deveres, suas obrigações, estão até crescendo no processo, mas não muda o outro. É um fato isso. Mas, em linhas gerais, então, o que acontece nos relacionamentos, segundo a Joana de Ângeles, é que nós não nos apercebemos, no início do relacionamento, primeiro, da responsabilidade que ele tem para nós, e não percebemos também algumas coisas que vão acontecendo e que vão marcar o nosso relacionamento com a pessoa durante toda a vida. E a maioria dos relacionamentos tem problema porque falta essa percepção no início desses problemas que, vamos dizer, vão se instalando, que poderíamos fazer um paralelo com as doenças. Uma doença, quando é detectada cedo e tratada, ela tem a chance de cura ou minimizar os seus efeitos ao longo da vida. Com mudanças de hábitos, de posturas nossas, nós conseguimos reverter o efeito daquela doença nas coisas. A mesma coisa se dá com problemas em nossa vida. Eles podem se tornar crônicos quando não tratados de início. E ela fala isso, olha, numa determinada altura da mensagem, ela fala isso, olha, que no primeiro período da união vão surgindo traumas, desajustes, inquietações, receios, frustrações, revoltas. E isso vira um campo de batalha para toda a existência desse casal. É quando ocorre, por exemplo, aqueles deslizes, onde um não foi fiel ao outro. E vamos entender que fidelidade não é apenas ter saído do relacionamento conjugal e buscar outra pessoa. Fidelidade é uma coisa muito mais ampla. Fidelidade é a gente fazer algo sem o conhecimento do outro e que afeta a vida do outro. Pode ser na esfera afetiva, como pode ser na parte material dessa união. Então, o que acontece? Essas coisas vão acontecendo no início, E aí, como não há um reajustamento, porque veja, é natural que ocorram desacertos no começo. Como elas não são bem acertadas, bem consertadas, o que, que vai acontecer? Aquilo vai virar material para a vida inteira servir de momento de desunião do casal. Por exemplo, pega-se um momento dessa infidelidade, então, e aquilo vira motivo de briga para o casal até por 20, 30 anos depois. Porque um errou e o outro não perdoou de verdade. Apenas disse que perdoou. Apenas aceitou a situação, porque achou que era melhor manter, e nunca perdoa de fato a outra pessoa. E nunca realmente recomeçaram. Porque passa 20 anos ou 30, o que surge numa discussão, aquela mágoa, aquela dificuldade que aconteceu no passado. Então, se a gente quer ter um relacionamento bom, adequado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que as pessoas são falíveis, e se quisermos estar com elas, deveremos perdoá-las de verdade, do fundo do nosso coração. Não evocando aquelas situações difíceis que ocorreram no começo. É por isso que a ideia de união deve ser concebida como sempre o quê? Um eterno recomeçar. A cada dia nós temos o dever de recomeçar o nosso relacionamento com o nosso ente querido. A cada dia nós temos que estar ali pensando, hoje é um novo dia, eu preciso reconquistar minha esposa, eu preciso reconquistar meu marido. Eu preciso cultivar aquilo que tem de bom e que nos aproximou no dia. E preciso perdoar as falhas. Né? Mesmo alguém que acerte sempre, está sempre em dia com seus deveres, não pode assumir uma postura de estar sempre cobrando do outro, né? Sempre colocando para ele as falhas que lhe aconteceu, porque não é a melhor forma de estabelecer esse equilíbrio. Então, se não houver perdão verdadeiro, se não houver realmente um estabelecimento novamente de uma confiança, fica muito difícil realmente manter um relacionamento, porque esses problemas sempre vão ressurgir ao longo da vida. E aquele que cometeu o deslize deve sempre pensar consigo que a outra pessoa tem direito também à insegurança, tem direito a passar pela cabeça da outra pessoa que aquilo pode se repetir, só que cabe a ele provar todos os dias a sua intenção, o seu desejo de manter aquela relação em harmonia, não é? Nós temos que ter essa disposição de estar sempre contornando os conflitos do dia a dia, de estar sempre administrando esses conflitos, porque se é processo de reajuste, se é processo de edificação da alma, nós sabemos que vai envolver bastante esforço de nossa parte, vai envolver muito empenho em estar sempre percebendo a expectativa do outro, sempre procurando compreender. Quando não se pode atender uma expectativa, devemos falar sobre isso. Devemos conversar, explicar, olha, você espera que eu seja assim, eu me esforço, mas eu não estou conseguindo assim. Porque o diálogo, a explicação do que se sente, do que se passa, é muito melhor do que o outro ficar imaginando coisas. Do que o outro ficar pensando coisas que podem não estar acontecendo. Algo muito comum num relacionamento é assim, quando diminui ali o interesse sexual entre os dois, e alguém que tem uma propensão maior para o ciúme já começar a imaginar que o outro possa ter uma outra pessoa. E nem sempre essa diminuição do interesse um pelo outro significa que a pessoa está interessada em outra pessoa. Há inúmeros fatores na vida que modificam a nossa disposição. A rotina, as preocupações, o cansaço, o envelhecimento. Por isso que é necessário o diálogo, conversar. Um casal jamais poderia ter vergonha de um contar para o outro a sua intimidade. Jamais poderia ter essa coisa assim, ah, o que ela vai pensar de mim se eu disser que já não a desejo tanto quanto antes mais, mas não porque eu tenho outra pessoa em vista. Mas porque eu não estou bem, meu corpo está mudando, a vida está me exigindo muito. Ela poderá pensar que eu estou falhando no meu papel. Essas visões, nós teríamos que aprender a se despojar delas, essa forma de encarar a nossa vida, para poder ter um relacionamento mais saudável. Porque o que deve existir entre um casal é exatamente isso. É uma confiança, uma intimidade mais profundas, onde um pode dizer para o outro o que está sentindo, o que está pensando, o que te angustia, não é? Só que naturalmente, nós vamos ver que precisamos saber fazer isso, não é? Temos que ter ali um bom senso, saber até os momentos adequados para se tratar dessas questões. Geralmente, a gente deixa para tratar dos nossos problemas quando eles se tornam muito crônicos, muito intensos, muito graves, ou em momentos de conflito da vida. Não é hora de dialogar em momento de conflito, no momento em que os dois estão numa discussão, por exemplo. Porque normalmente o que acontece? Surgem ali muitas acusações. E acusar é a pior forma de se entender com alguém. Querer responsabilizar apenas o outro é a pior forma de estabelecer um diálogo com a pessoa, um entendimento. Porque quando nós nos sentimos agredidos, faz parte do nosso instinto de sobrepesa. Temos que responder para nos garantir. É esse o condicionamento que nós estamos aprendendo a nos libertar na evolução. Então, se nós estamos num conflito, a nossa tendência natural é realmente de contra-atacar. Então, devemos, na verdade, procurar conversar sobre o que tumultua a relação, o que perturba os dois, em momentos mais serenos. Em momentos em que possamos realmente conversar com a outra pessoa, precisamos dizer para que a pessoa ouça o que nós sentimos. Existem pessoas que demonstram, aparentam ser pessoas não receptivas. Ah, não adianta eu falar para ele ou falar para ela, porque ela não vai me entender. Veja, em algum momento, essa pessoa irá entender a situação. Por isso que é importante o diálogo, como ela fala. Nos nossos dias, em que as pessoas estão, vamos dizer, mais liberadas, os casais mais jovens têm uma formação cultural diferente da que foram os casais mais antigos, eles não devem abrir mão desse direito de falar, de dialogar sobre as suas dificuldades no relacionamento, de expô-las, de deixar claro o que está se passando. Porque é isso que vai ajudar a evitar no futuro que os pequenos desentendimentos, os pequenos desajustes venham a servir de motivo para entrarmos em conflitos lá na frente e trocas de acusações no futuro. Ela nos diz também que uma separação é sempre o adiamento de uma situação que nós vamos ter que resolver. Até naqueles casos extremos em que realmente o casal precisa se separar porque já não deu mesmo, ali já há um comprometimento da segurança de um ou do outro, porque eles já não se respeitam mesmo, até nesses casos nós teremos que, no futuro, reatar com essa pessoa. Precisaremos novamente de uma reorganização na vida espiritual para determinar que nasçamos na mesma época e possamos nos aproximar. Às vezes a sabedoria divina, ela muda os papéis, né? O marido difícil vem como filho, a mulher difícil vem como filho. E é o que nós presenciamos nos lares, em filhos que são muito ciumentos e possessivos em relação às mães e aos pais, em filhos que às vezes são motivo de desentendimento entre o casal, porque são relações doentias que ficaram no passado. Por isso que antes de a gente pensar em abandonar uma relação, devemos antes pensar, eu já fiz tudo o que é possível, eu já busquei até auxílio fora, como de terapia, no tratamento espiritual, eu já busquei todos os recursos que eu poderia para entrar em equilíbrio com essa pessoa. É algo que devemos pensar seriamente, porque é compromisso adiado. E às vezes a gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente poder restabelecer essa oportunidade. Porque imagine, fazer dois espíritos reencarnar na mesma época para conviverem juntos não é uma tarefa muito simples. Porque nós temos relações com tantas pessoas e temos tanto a fazer que até você conciliar tudo para dar certo não é muito fácil. E Então, se nós já temos a oportunidade hoje, temos que aproveitá-la. Temos que fazer valer esse momento. Porque tudo que deixamos de estabelecer harmonia com as pessoas representa uma tendência que ainda está dentro de nós. É algo que vai se repetindo nos relacionamentos que nós vamos tendo. Porque se o que me levava em desequilíbrio com tal pessoa é uma característica minha, aquilo vai se manifestar com o outro. Porque se é uma imperfeição minha, aquilo vai aflorar em outro momento. E a outra pessoa pode não ser tolerante àquilo. Então daí a importância de estarmos sempre aproveitando a oportunidade, refletindo que uma união é uma oportunidade de crescimento, de autodescobrimento, de aprendizado, de realmente mudar algo em nós. E a Joana de Ângeles, ela nos dá alguns sinais que evidenciam essa deterioração no relacionamento, mostrando que ele já vai se comprometendo. Ela cita coisas como silêncios injustificados, salvo em raríssimos casos, pessoas são muito introspectivas que realmente não se comunicam com facilidade, mas o casal não deveria permanecer tanto tempo em silêncio na presença do outro. Não deveriam estar tanto tempo ali sem ter assunto um com o outro, sem ter interação. Nós não podemos nos isolar dentro do lar com a pessoa que nós escolhemos para a nossa vida. Então esses silêncios muito prolongados, muito frequentes, devem ser um sinal para nós de que algo está nos distanciando da pessoa. É lógico que num dia que a gente não está bem, num dia que a gente está triste, está magoado, está ressentido, é natural, às vezes, um recolhimento. Mas é a frequência desse afastamento que vai indicar para nós que algo não está bem na relação. Outra coisa que ela fala também é o tédio na presença do outro. Não se interessar pelo outro. É a gente achar que as outras pessoas são mais interessantes. Isso também evidencia ali algo que necessita da nossa parte uma mudança. Porque, veja, nós chegamos até o ponto de estabelecer uma vida em comum é porque tinha coisas em comum, tinha interesses. Então nós temos que reatar esses interesses, esse desejo. Às vezes há um descompasso na evolução do casal. Um passa a se desenvolver mais e o outro fica meio que estagnado. Às vezes isso acontecia muito com frequência os casais mais antigos, né? Em que o homem, por força do trabalho, ele acaba muitas vezes tendo que se desenvolver mais, tendo mais relações fora do lar, e a mulher ali escravizada numa rotina doméstica, ela acabava ali se limitando só àquele mundo familiar. Isso não é um problema da mulher, é um problema do homem. Por quê? Qual é o papel nosso com o nosso companheiro ou nosso companheiro? É promover o progresso dele, é ajudar essa pessoa. Então, se no modelo antigo, tradicional, a mulher ficava no lar cuidando dos filhos do homem para o mundo, ele teria também o dever de ajudar a mulher a sair desse mundinho dela. Hoje, nos nossos dias, as coisas estão muito diferentes, os dois trabalham fora, os dois estão cheios de compromissos. Então talvez não exista esse quadro mais, mas existirá outros problemas, onde um precisa estar atento com o outro. Né? Onde um precisa estar ali refletindo o que está se passando na vida do outro e o que a ausência de você está fazendo na vida da outra pessoa. Outra coisa que nós precisamos vigiar, e é sinal de perturbação no relacionamento, é a ira contra a opinião do outro. Existem casais que às vezes um não tolera o que o outro pensa, não quer dar ao outro o direito de se expressar, quer tolher o outro na sua manifestação. Isso também é indício de adoecimento da relação. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas, mesmo que não concordemos, a não ser que seja uma mentira, uma distorção de fatos, uma calúnia, ali é outra história. Mas o que a outra pessoa pensa, nós temos que respeitar. Temos que procurar entender por que o outro pensa assim. Isso vale em relação às opiniões que a pessoa tem sobre o mundo, sobre a sociedade e sobre os eventos da família também. Nós não podemos entrar em discussão que, por exemplo, a nossa esposa ou o nosso esposo acham que a situação tal tem essa causa e não aquela que nós pensávamos. Nós temos que respeitar isso. E muitas vezes há pessoas que entram em discussão por isso. porque quer convencer o outro do seu ponto de vista, né? Não tolera a possibilidade do outro ter ali a oportunidade de ter a sua própria opinião. Nós temos que respeitar. Ela diz também como indício dessa essa perturbação no relacionamento, a falta de assunto entre o casal. Um bom nível de uma relação, um casal que sempre tem o que falar entre si. E se nós não tivermos, inventemos o que falar. Falemos sobre as coisas triviais, falemos sobre as coisas importantes, comuniquemos, isso é fundamental. Comunicação no relacionamento é imprescindível, porque dissipa dúvidas, dissipa suposições, dissipa tudo. Mostra com clareza o que você sente, o que você pensa, né? E ela até diz que leituras infindáveis de jornais, novelas intermináveis que afastam o casal, e hoje em dia nós colocaríamos as redes sociais, né? Às vezes o casal está os dois lá no restaurante, cada um com o seu celular, olhando o seu Facebook, se interessando por coisas que, vamos ser aí honestos, a maioria das vezes não tem a menor importância, não é? E acabamos perdendo uma grande oportunidade, que é olhar nos olhos, perceber que a pessoa está com traços de um estresse, de um cansaço físico, né? Fazer uma observação disso, né? Olha, acho que você está precisando se cuidar do que está acontecendo, você não está bem. A gente precisa se ver para poder perceber. E essas demonstrações de interesse e preocupação fortalecem ainda mais o vínculo entre o casal. Ela diz também que irritação quando se aproxima do lar é indício dessa perturbação. O lar nosso, ele deve ser motivo de alegria, só de pensar em ir para ele. O lar deve ser o lugar que nós mais gostamos de estar. Se nós não gostamos de estar no nosso lar, é porque tem alguma pendência a resolver ali e nós precisamos resolver. Hã? Ela diz também o desinteresse pelo outro, né? Não se importar com as dificuldades, as lutas. Às vezes a gente não vai resolver, mas o simples interesse cria uma aproximação do casal. Ouvir um desabafo é muito importante, né? Ouvir o outro até reclamar, às vezes até falar mal. Mas fique em silêncio, não reforce essa tendência. É necessário uma boa união. E ela fala dos atritos contínuos, né? Não podemos estar nos desentendendo permanentemente com o outro, porque é indício de que algo está errado e precisa ser acertado. Ela nos dá uma série de indicações importantes de como a gente prevenir o agravamento de situações complicadas. Então ela diz que temos que ter atitudes de lealdade. Nosso parceiro, a nossa parceira, é aquela pessoa que nós temos que ser leais o tempo todo. Não podemos esconder fatos. Poucas situações da vida se justificam esconder do outro alguma coisa. Pouquíssimas, né? Então, nós temos que ser leais à outra pessoa. Em questões afetivas, financeiras, em questões que envolvem a educação dos filhos, tem que haver um consenso, tem que haver ali sempre um entendimento. E o respeito pela opinião do outro, né? O respeito pelo aquilo que se estabelece em comum. É algo muito difícil quando os dois acertam uma coisa e o outro vai e faz diferente. Isso é deslealdade. Nós temos que manter um pacto ali de comum acordo nas decisões. Nós temos que ter uma segurança interna muito grande para poder contrariar o outro, para depois poder dizer, olha, eu só mudei o que decidimos porque realmente naquele momento era a melhor situação. E agora você está bem. Mas nunca fazer isso com arrogância, com pretensão, ou como uma forma de dizer, olha, está vendo como eu sei mais que você, eu tenho mais experiência que você? Nunca com esse objetivo, né? Ela diz também que nós temos que abrir o coração, que é essa questão do diálogo, né? Mostrar descontentamento, mostrar o que está acontecendo sem acusações. Ceder cada um a benefício do outro. A relação entre duas pessoas é uma contínua concessão de benefícios. É uma contínua concessão de situações, de consentimentos que vamos fazendo ao longo da vida. Porque não dá para ser só do jeito de um, né? Ela diz que devemos estar num processo contínuo de reconquista, sempre pelo afeto, e cultivar os ideais superiores. Um lar que não é estabelecido em bases de espiritualização, de uma religiosidade autêntica, de uma vivência, de um cultivo de valores, é difícil um relacionamento assim. Se nós permitirmos que o nosso lar seja invadido por coisas de natureza inferior, programações de televisão, assuntos muitas vezes impróprios, que seriam impróprios em qualquer ambiente, nós estamos também comprometendo a paz no nosso lar. E, sobretudo, cultivarmos ali a fé, a esperança, a oração, cultivarmos pensamentos superiores. A nossa casa, ela tem que ser mantida higienizada, não apenas na parte física, mas também mentalmente. Dentro de casa, temos que cultivar sempre pensamentos puros. Que Jesus abençoe a todos, que essas reflexões nos ajudem a todos nessa tarefa tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão gratificante, que é a união entre duas pessoas. Muito obrigado, gente.